Carolina vai, Carolina vem, da casa na porteira para ver seu bem. Carolina vai, Carolina vem, da porteira na estrada para ver seu bem. Carolina foi, Carolina vem, da estrada lá na ponte para ver seu bem. Carolina foi, Carolina vem, da ponte na cidade para ver seu bem. O que encontrou foi somente a Deus, o seu amor, o sul levou, o seu amor, o sul levou, o seu amor, o sul levou. O sol que um dia queimou o seu lugar vai secar a água mansa que brotou do seu olhar. Então a Deus que agora encontrou vai sumir de pau de arara no bordel que Deus me deu. Então a Deus que agora encontrou vai sumir de pau de arara no bordel que Deus me deu. Vai a laia. Carolina foi, Carolina vem, Carolina foi, Carolina vem, da estrada lá na ponte para ver seu bem, da estrada lá na ponte para ver seu bem. Carolina foi, Carolina vem, Carolina foi, Carolina vem, da ponte na cidade para ver seu bem. E o que encontrou foi somente a Deus, o seu amor, o sul levou, o seu amor, o sul levou, o seu amor.